que avisou, sujou do nada. Com quem que avisou, sujou do nada. Não fez, eu não fiz nada de mal. Nada de mal. Pra nada de mal. Pra nada de mal. Pra você.